Buddy. Salvador, Bono 096, Bono. Zero nove meia, boa noite. Continua a aproximação, já pode iniciar no meu chá travado. Pode estar aí. Baixar travada no 096. 096, livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 119. Livre pouso na 10096. Zero nove meia, solo 17, libere direita, 1-2-1-1. 2-1-1, confirmo. Firmo, 2-1-1, eu solo. ocorre algum 973, responde. Bom, 1973, boa noite, a linha decola, pistão no zero, vento 110 graus, 119. Entra a linha decola, 1973. Eu estou fazendo controle 208. Controle é 1208? Afirmo, controle 1208. Paulo 73 vai passar para o controle. 1973, controle 1210, decimal 8, decolado 31, morrou. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite. Mandaram pra um. Oxalá 63, 1-0, boa noite. A linha decola então no 0, vento 1, 20 graus, 099. Decola da 1-0, 63, 1-0. Na 6310, decoda aos 34, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, 6310. Condor Tower, muito boa noite, é Portugal 019, full cell, shall us approach Renew 10. Portugal 019, good morning, Chilean 2110, wind 120 degrees, 0 minus. Midland, Renew 10, Portugal 019. Ponto de espera, pista no zero, boa noite, pronto para decolar. São 3858, muito boa noite, mas a ponto de espera no zero. Espera, ponto de espera, 3858. Salvador, boa noite, Trip 5218. Trip 5218, boa noite, continue a aproximação, repórter do Estado, no chá travado. Trem baixando e travado agora, 5218. Gente, agora não pista livre, 5218, a Trip. Sim, 5218. Portugal 019, ground at 43, looking to the right, and Salvador ground 121, decimal 1. Oh, okay, by the right, 111, Portugal 019, obrigado. Obrigado, boa noite. Livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, 119. Pouso autorizado, 5218. 3258, a Lima tem pistão zero. A Lima tem ano 0, 3258. Tipo 5218, falou 46, libere direita 1211. 211, chamará 5218. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento 1, 20 graus, 09, não. Livre decolagem, pistão no zero, 3, 2. No chame na frequência do 208. Chame no 208. Aéreo 2581, autorizado ingresso na pista 10, após a cabeceira alinhada e pronto. C2581, livre de decolagem de pista 10, vento 110 graus, 109. Série 2581, decolador 54, controle 120, décima 8. Controle 1208, 2581. Pronto, pode dar 1 a 0. 096, livre ingresso e decolagem da pista 1 a 0, vento 120 graus e 1 a 2 é nóis. Mesa, Recolo 59, chama controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, boa noite. Oi, boa noite, é o Trip 5591. Baixou e travou. Final visual com o campo. Oi, 5591, trem de pouso, pistão no zero, vento 120 graus, com uma dúzia nós, o altímetro 1014. E autorizado o pouso, Trip 5591. Grato. Hotel for Paternal Vitor, Charlie Hotel, descending to 1,500. Okay, Paternal Vitor, Charlie Hotel, good to final 17, report to 4 miles out. We report 4 miles, 9 miles out, Vitor Charlie Hotel.